Este é o episódio número 78 do Teto em Imigração. Os convidados são as Ninas, ou seja, a Lucia Vives, a Joana Pérez, a Margarida Honório e a Beatriz Pérez, que aparecem no final do Cara de Anjos, o vídeo que eu produzi do Luís Severo e pertencem à Cheetah Records, da qual já esteve no podcast da Primeira Dama. Elas apresentam-se alguns ao início da conversa e dizem quem é quem. Como sempre, não se esqueçam de subscrever o podcast no iTunes, onde lhe podem deixar estrelas e críticas, nem de fazerem like na página do Facebook. E é isto. Ok, está a gravar. Podemos não usar. Ok, mas já é esta parte em que estamos a falar. Ok? Ah, mas também não tiro, já quero o iPhone. Sério? Não. Eu também, só. Não, com o iPhone fica muito pior. Ok. Não se quer saber que se existia. Um gravador? É uma invenção. Não, eu pensava que era com outro formato. Já te pego. Não sabia que isso era assim. É um microfone bidirecional. Cool. Para um bandas. Um outro. És um vocalista, tu devias saber bem. Microfones. Não. O que acontece que não sei? S200. O Manuel tem um microfone beatbox. O que é que faz? É de beatbox, está a dizer beatbox. Só diz beatbox? Acho que só diz beatbox, mas é um microfone normal. Ah, ok. Então por isso é um microfone de beatbox, é só porque ele ganha um concurso. Sim, um concurso de beatbox. E está a dizer beatbox. Mas acho que foi isso. Mas ele não gosta de dizer assim, quase primeira dama. Sim. Mas qual é dama? A diferença entre um... Está a dizer beatbox no microfone, eu não sei. Pois, pelos vídeos não tem nenhuma diferença. Mas se você escrever beatbox no meu microfone... Também fica um microfone beatbox, já. Mas eu fazia. Mas bora cortar esta parte, eu acho que não sei isso. Ai, okay. Por favor. Agora temos que cortar mesmo, não é? Agora corta só a parte que eu digo para cortar. É emoji, eu não corto. Não digas essa palavra então e vamos achar isto. Não, então fica assim. Vocês estão a dizer mal da vossa amiga. Vocês estão a dizer mal da vossa amiga e colega de editora. Não, não é dizer mal, é só outra fase da vida dela. Não, é dizer mal. É dizer mal. Porque ele era mau em beatbox? Não, ele ganhou concursos, não é? É, por causa de um concurso. Estava um concurso na escola, se calhar era ele e outra pessoa que fazia muito mal. Fazia merda. Pois era. Se calhar havia só algumas pessoas, ele ficou em primeiro. Não, mas temos de perguntar bem a história. A equipa de futebol normal ficou em segundo no torneio. As equipas. E ganharam uma bola. Lógico. Não, lá está, éramos campeões tipo regionais porque não havia mais equipes, havia tipo 3, então pronto, ganhávamos. Sim, é o problema de usares ganhar concursos como medida de qualidade. Sim, realmente. Ele pode até inventar um concurso do Bart, claro. Ganhá-lo, publicar isso no Facebook, claro. E dar-te um prémio. Campeão nacional de quê? De qualquer coisa, não sei. De culinária? Não é? Não, mas existe. Não, existe. Ah, Masterchef. Não, mas existe. Masterchef. Se existem concursos, qual é o problema de inventar mais um? Mas és o júri? A fazer bolos e uma vez não pus farinha. Segundo lugar. Ficou bem horrível. Colou tudo à forma porque acho que a farinha impede. Eu não sei. Eu acho que todos os bolos têm uma farinha. Pois, também acho. Mas é que ele não. Pois não, eu já estava ligado já. Há qualquer coisa de errado neste bolo. Tipo, o que é que tem? Está-te a saber que. Está estranho, não está igual à da minha mãe, não sei o quê. Mas tipo, eu vejo um pacote de farinha que não usei. Mas estava comestível? Estava bom até. Só estava estranho e colado tudo. Mas estava bom. E é assim que os jovens vivem nos dias que correm, isso? É fazer bolos. Fazer bolos. Sem farinha. É mais saudável. Sim. Vocês têm que idade? Tu és a mais nova? Não. Sou. Mas temos os juízes de 17, só que eu sou de 99. E eu sou de 98, só que faço só em dezembro, portanto. Yeah. A Joana é mais velha. Eu sou seguida, depois é de depois Alcine. Está pronto. Pessoas nasceram em 98, 99? Yeah. Yeah, 99 só ela. Só eu. Yeah. E o resto de 98? Uhum. Mas é todo o século passado. Milena. Eu lembro-me de 98 e 99 e essas coisas. Eu também. Eu não. Qual é que foi a recordação mais? De 98 e 99? Vá, sem ser a Expo. Eu lembro-me de ir à Expo. Oh, pronto, eu não era nascido. Lembro-me perfeitamente de ir à Expo, às exposições e a concertos no próximo ano. Dulce a nascer? É logo o ano a seguir eu nascer. Lúcia. Não, isso é 99. Eu tinha 98. Claro. Tínhamos nós um ano, já estava. O meu pai levou-me a mim e aos meus irmãos a ver o Gilberto Gil e o Caetano Veloso. Uau! Okay. E lembro-me do Luís Represas tropeçar no meu irmão. Porque ele estava cheio de gente. Irmão? Sim, tipo, o meu irmão estava sentado no chão e o Luís Represas tropeçou nele. Uau. Foi muito divertido. E depois empurrei-o contra a parede quando queria passar porque estava a vingar-me do meu irmão. Corre na frente do balcão meu! E havia um quiosque na Expo que fazia tacos e o meu pai levava-nos lá a comer antes ou depois. Quando depois fosse? E eles estavam a fazer tacos e cantavam. Pronto, e é a memória de 98 que perguntaste. É a memória de 98. Do ano em que vocês nasceram, quase todas. Eu nasci no dia em que foi inaugurado a ponte Sebastião. Oh. Ah, isso é tão especial. Yeah, eu sei. Eu sou muito especial. Essa é a sua mais. Como é que uma pessoa decora isso? Faz a Wikipedia. Os pais acham que são especiais também. Não foi porque eu nasci e reparei nisso e depois decorei. Sei as coisas que aconteceram no dia em que eu nasci porque é o dia de Natal. Agora. Oh. Ah, sei que giro. Ok. Um dia qualquer. Um dia em que se inaugurou a Ponte 25, a Ponte de Baixo da Gama, estranho. E uma feijoada na Ponte Inteira. Sim, é verdade. Não sei se foi no dia em que inaugurou. Isso. E depois foi uma coisa do ferry, o detergente. Estou a mostrar quanto tempo é que uma quantidade, era só um, foi tipo um pacote para limpar e lavar aquele tudo. Foi? Uma coisa assim. Um ferry? Eu adoro ferry. Eu ia dizer isso tudo. Eu adoro ferry. Mas a Espanha há anúncios disso que é de facto essas coisas. Sim, isso é depois eu não tenho. Cá de manhã ouvi isso. Não, não era. Espanha. E mal eras nascida quando isso aconteceu. Ok, mas continuava a ser. Mas tu não eras nascida. Desculpa, não é? E as marcas concorrentes iam lá cagar aquilo tudo para não dar. Esperar bem feijão. Não vai dar. Esperar bem feijão. Sim, acho que foi o férias. Bom. Porquê tu gostas muito de férias e como é que a tua amiga sabe que tu gostas muito de férias? Então, porque ela é em Madrid. Estava só a luz. Ela era que lavava a louça. Não, não, éramos todas. Vá! Éramos todas. Lavámos todas a louça. Uma pessoa lavar a louça não quer dizer que goste. Não, mas ela elogiava muito. Viram? Para lavar a louça toda é só preciso fazer. E depois tu conheces bué e eu tipo, com o Ferro não é preciso bué. Isto é porque os detergentes do meu pai é preciso pôr bué. Ai ai! São as marcas, tais marcas concorrentes. É, Roquinha. Além da altura em que vocês nasceram, era giro dizer o nome para... Pronto, eu sou a Lucia. E o que é que fazem? E toco bateria nas Ninas. E nas 699. E faço mais coisas. Sou Luna de Chilzianos. Sim, pronto. Passei para elas. Eu já não faço muito. E a Lucia também faz cartazes, e cartazes muito bonitos. Às vezes. Toca bateria e faz cartazes, é o que ela faz. E também toca guitarra. Também toco bateria e vai à praia. Passei agora a tocar há algumas semanas. Tocas? Ou tocaste uma vez? Vou tocar agora. Não tocaste? Não foi ontem? Foi ontem no Music Box. Abri para Fields. Foi muito divertido. Gostei. Uau, tu agora és da banda dela? Não sabia. Sim. Ai, agora és da banda dele. Bom dia. Se calhar devias informar-te dos colegas da outra banda que fazes parte da tua. Mas acho que estava explícito. Não, não. Olá, Luís, como estão? Fica feliz. E pronto, e faço isso. E não fazes mais nada então. E a esquerdina? Sou esquerdina, espanhola e. Tudo mal. E de 99. E por aí. E não vamos dizer mais. Não vamos dizer mais. Next! Não tem que ser por ordem, vá. Então agora eu sou a segunda mais nova. Nasci também em 98. Qual é o teu problema, Bia? Já sabemos tudo, as pessoas já sabem tudo. Eu sou a Beatriz Pérez. E toco baixo e às vezes faço. Mas o que é? Às vezes faço por isso aqui em cima, sendo o pino. Também sei fazer o pino. De cabeça. Não, de mãos afastadas. Ok. Ah, toma. De cabeça é mais difícil. E só com uma mão consigo. Cabeça é mais difícil. E a espalhada? Havia que fazer espalhada. É bem mais fácil. Ah, isso não. Já não consigo muito, mas fica bem mais fácil. O que é que tu fazes? Sem ser bolos. É só margarina. E... o que é que eu faço? Sou estudante. E só que as guitarras, é isso que as pessoas querem saber. Também, é. Também. Tu estavas a falar assim. Assim. Olha o meu cadáver aqui. Queres sentar-te uma prova? E aquilo que é estável? É convidar-te para sentar. Sente-te. O que é que tu fazes lá? Eu sou vocalista. E chamo Joana Pés. E vocês não são familiares? E é o mesmo apelido da Beatriz, só que nós temos. E andamos na mesma turma desde os 4 anos, só que nem sequer somos primas nem nada. Foi não. E as pessoas pensam que nós somos irmãs, porque somos boas idênticas. Os primeiros meses que tivemos. Mas nasceu no mesmo ano. Já, nasceu no mesmo ano e somos as duas pés. E são melhores amigas. E somos as amigas. Mas nos primeiros meses tivemos nascido, toda a gente achava que nós éramos primos ou irmãs assim. Demorou algum tempo até o Manel de Carlos e eu queria a minha independência. Eu queria a minha independência. Manel de Carlos, tu és nascida. E ainda mais. Não sei o que dizer. Ainda não. Estou lá a fechar, não é? E aquele gajo que passou ali uma tarde? É assim, chamo-me Honório, não me chamo Lalange agora. Já. Para quem ouvir isto? A Maggie apagou o Facebook, mas quando eu tinha Facebook era Lalange. E as pessoas achavam que me chamava Lalange. Não é muito importante, é só. Toda a gente se eu apelido ou não. Eu sou Honori. Qual o problema do apelido? Não, não tem problema, é só. Eu acho que eu não disse o mesmo. Ninguém sabe que eu me chamo. Mas Lucia chega, porque não há muitas aqui. No mundo? Em Espanha há boas. América Latina no geral também há boas. Latina! Ritmo latino! Mas por acaso conheci uma amiga em Lisboa que chamava Lucia, não usa espanhol. A sério? Ah, mas... mas é Lisboa! É em Lisboa, éramos amigas. Eu na Chinatown conheci um chinês, pá. Mais estranho. Yeah. Não sei o que ele estava a dizer. Vocês têm uma banda, meninas? Sim. Pertence à Chita? Sim. Uhum. E só gajas? Como Paulo? Roupas também! Okay. Um bocado Nina, só que. É. Roupas ajuda-nos muito. Ok. É quinta Nina. A fazer o quê? Entre tudo. Eles entram na voz, na guitarra, no baixo, na bateria, na dança. Na presença, só a sua companhia já ajuda. Não, a companhia às vezes. A companhia não é nada, mais... é contraproducente. Aqueles toques às vezes nos pratos fazem um bocado. Olha, eu sempre quero dizer, isso na cara, mas não é muito bem. Nós na cara sempre, ele é que fiz no ouvido. É só isso. Ele é que fiz no ouvido. Mas realmente é verdade. Sim. É isto que fazemos. Estudamos artes. Estudamos artes. Sim, vocês já acabaram de secundário, elas as três. E agora? Falta o décimo segundo? Falta o segundo, falta o espanhol. É sempre o espanhol. Não, faz nada bem. Trocar a bateria em cada concerto. Essa velocidade de escrever, que às vezes tocamos com mais bandas e que muitas vezes não têm bateria, nós pronto, montamos a nossa bateria. É preciso mudar tudo lá. Uma pessoa escrevina. E elas chegam lá tipo: isto é isto? Isto é mal feito. Não, é só escrevina. E a gaja da casa independente, que não foi sequer, está escrevendo, foi tipo: está aqui boas cenas, tirou me da bateria. Não, tipo, bateria sempre tipo mal. De nada, nós voltamos à sala. E aí, nós íamos tocar logo a seguir a eles. Já foi quando abrimos para Los Nasties, na casa independente, na cena da Porto. Eu gosto dos Los Nasties. Já foi naquela semana louca de junho. Semana louca de junho? Foi bem crazy. Aquele agosto louco. Mas nós tocámos. Tocámos na quinta. Não, eu toquei no Panchita na quinta, só depois, sexta, Manpower, domingo, Casa Independente. E foi o primeiro fim de semana de férias e foi o Ué Fix. Pois foi. Foi a semana louca. Foi o Ué Fix. Foi os 4 dias loucos. Foi. Não, mas se não é uma semana, são 4 dias. E vocês têm editado tipo um single? Sim, na compilação. Mas estamos lá... Estamos em processo de gravação para aí desde... oficialmente. Desde maio. Oficialmente desde Ainda não começámos, mas estamos em processo. Mas estamos a dizer que estamos há algum tempo, porque efetivamente estamos. Mas pusemos um ano no sítio certo, marcado no chão, onde é que é. Mas pronto. Já, com o Manel, foi muito produtivo. Mas temos como ir à mãe e vamos gravar como deve ser, proximamente. Mas agora também não temos as cenas para gravar aqui, mas... Sim, porque estão à espera a gravar e nós, lá em cima, precisamos do computador e não sei o quê. Que vocês partilham o estúdio com o Café Fresco. Sim. Sim. Que é um interpreço onde já foram gravados 1000 episódios disto. Normalmente mais perto dos faros, mas agora está. Mas houve um filme aqui, não foi? Eu aqui, vi. Aqui? Com o Sever, está aqui o meu foto. Não, foram só as fotografias. Ah! Acabou por ser gravado depois, não foi nesse dia. Pois. Eu estava a pensar, quando vim para aqui. Pois... Okay. Eu, quando eu tinha a vossa idade, eu tinha aulas de trompete aqui nesta sala. Ah. Tocavas trompete? Ainda tocas? Não. Ah, isto é bué. Passaste a vida aqui. Yeah. Mas fui neste estúdio, depois tive aulas ali. Acabas em toda a sua mãe. Não, não sei. Não, mas isso é bem. Já passaste por aqui quando eras bem puto e agora estás aqui outra vez. Não era bem puto, era adolescente. Tinha a vossa idade. Ah, pois, eu da semana disse que tinha a nossa idade. Quando tinha a nossa idade. Não é bem puto, só já vocês acham que são puto, crianças. Não, não. Não, ainda somos criancinhas. É só que. Para mim somos. Às vezes, claro. Quando eu, tipo, vou boas vezes a um sítio e passado 2 anos vou outra vez boas vezes a um sítio e fico bem. Fases da vida diferentes no mesmo sítio. E foi só 2 anos, realmente. E é tipo, quando é tipo, é tempo. Mas vocês têm uma altura entre 2 anos ainda é. Muito tempo. Yeah. Tipo, quando eu voltei, tipo, dar-me boé convosco e voltava ao Camões ou assim, ficava tipo. Como assim, o verão de 2014? Ah, esse verão? Quando nos conhecemos, que foi muito engraçado. Eu digo sempre isso, mas tu trazias aquela coisa do American Store. Yeah, os nerds. Yeah, like, os autoclantes, fingerboard, yeah. Yeah, quando nós conhecemos a Lucia, eu conheci a entrada do metro. Eu também. De Picôs. De Picôs, porque nós andávamos no Camões, então ela apareceu lá. Visitamos. E ela apareceu lá. Ela apareceu lá, de repente. Porquê? A Lucia, porquê que apareceu? E visitar os amigos. Pronto, e foi visitar os amigos. Pronto, fez os Estados Unidos. Que certeza de uma banda de... Não sei. Dos Morning Coffee. Yeah. Ok. E pronto. Depois conhecemos. A Margarida já conhecia. Yeah. Sim, sim, ficámos bué bué no Sobrão, só que depois distanciámos bué um ano. Tipo, sim, porque elas... Não, mas é que deixámos de usar. Deixámos de falar. Até que um dia fui sair ao bairro contigo e voltámos a dar-nos. Um dia que estava só com ela? Não, contigo, com a Jane e com a Rita Leitão. E voltámos a dar-nos. Pois foi, conhecemos um belga. Pessoas a passar. Obrigada. Eu vou tomar um comprimido. Quer dar a minha? Eu tenho. Nesse dia conhecemos um belga qualquer que ficou ali a falar connosco, não foi? Foi. Estávamos depois daquele coisa ao pé do... Ah, que noite falhada. Isso é muita falhada. Foi bem, muito falhada. Estava meio doente. Ah, não estava lá. Mas voltámos a dar. Não, eu acho que estávamos. Depois a Rita foi dormir também à tua casa. Ah, então estávamos. Encontramos o Duarte e o... E o Gonçalo. E o Gonçalo. E aquele holandês. Ai, o holandês, pois foi. E aquele holandês, pois foi. Então, isso foi quando eu conheci o Luís. Pois foi. Então foi no dia 24 de Abril. Então, 2015. 2015. Mas já antes, uma vez estávamos juntos. Naquele dia de 2012. E tu apareceste com o Duarte. E o Duarte ficou com o... Que estava na Arroi, pois é. Estavas na Arroi? Estava. Ah, porque eu vi. A banda, pois, a banda. Ah, porque eu conheci o Manel via Med. Ah, isso foi bem engraçado. E depois nós tínhamos um projeto de banda que não era uma banda, era uma banda de café. Íamos tomar café e não ensaiávamos. Íamos dizíamos que tínhamos uma banda. Porque era a brincar. Porque elas já tinham um conceito de meninas antes de as conhecer. Tirávamos fotos no Camões, tipo, a emoção da banda, assim. Eu tinha uma página no Facebook com golfinhos e pôs do sol. Eu dizia, tipo... Vais ao meu sudoeste. Sim, era o teu assim. E o nome surgiu aí. Era o Aeroi mesmo, não é? Exato. E havia lá uma... Com as nossas fotos, mas depois tipo pintado por cima da cara. Com um smile. Yeah. Mas já éramos uma banda, só que não tocávamos. Ainda era com uma rapariga que era a nossa amiga, que era a Mariana. E depois, entretanto, começou... Entretanto, tipo, ninguém tocava nada, mas eu tocava a bateria, começámos a dar-nos mais. E foi tipo, bora-me fazer uma cena. E depois estávamos na tua casa. No dia do vosso exame, o último exame, de um dia, no verão passado, em junho. E era tipo, e foi um ensaio tão horrível, tipo, só tínhamos uma guitarra acústica. E depois. E nessa altura, eu era para ser a vocalista e a Joana baixista. Eu era guitarrista e meio baterista. Mas depois era. Porquê que nós pensámos isso se tu tinhas aulas de bateria? Era para mudar dados. Era para mudar dados, mas realmente não fazia sentido e voltámos a trocar. Mas sim, foi. Isso era muito engraçado. E o projeto formou-se assim. E depois a Manuela com o Manuel, tipo, pronto, sei. Eu só conheci o Manel na net, ele dizia que já o tinha visto, mas eu não me lembrava dele. Já conheci o Queiroz, o António Queiroz, também da Chita. Eu tinha conhecimento da existência do Queiroz, desde que, tipo, não sei, na altura em que tipo, andava com o Simão e com o Simões, eles sabiam quem ele era, mais ou menos. Internet. Passámos por eles, depois era tipo, tal o Queiroz, eu não sabia quem era. Yeah. E depois mais tarde, era aquele? Yeah. Esta parte é um bocado interessante. E depois o Manel, tipo, começou-me a falar das cenas que estão lá a fazer com a Primeira Dama, quando começou a Primeira Dama. E disse que também tinha uma banda, mas não tinha estado. E ele, tipo, venham para a Chita, logo, não sei o quê. Eu acho que ele no início não estava a perceber, porque quando nós oficialmente entrámos na Chita, nenhuma de nós tinha instrumentos, não tínhamos música, nem sequer sabíamos tocar. E os primeiros ensaios eram ir buscar a guitarra do João à casa dele, do campo pequeno. Oh meu Deus, e éramos tipo 20 pessoas numa casa, era um engado só que com uma guitarra lá para a mãe. Os primeiros ensaios eram na casa dele. Íamos para a padaria porque tinha um pequeno à espera do João, para ele ia almoçar a casa dos avós. Exatamente. O primeiro baixo que eu comecei a treinar foi uma guitarra acústica. Isto foi ao mais. Pom, pom. Era muito mal. E depois, entretanto, mudámos para o... Não, começámos a ensaiar oficialmente no Upbeat, em Campadorico. Mas era bom produtivo. É, todas as sextas, porque só tínhamos 2 horas aqui. Realmente... Pagávamos cada ensaio que tínhamos. Então, e aqui, como temos mais tempo, acaba por ser mais chilado e não sei o que. É muito melhor. Sim, é muito melhor. Claro. E pronto, lá começámos às sextas-feiras às 3. Era assim. E ao início era tipo. Não acertávamos nada de tempo. Não. E vinha um bué mesmo para o ensaio. Tipo, éramos. Era tipo uma sala para aí que tipo. Mas há visto. Para aí 4 metros quadrados. 4 metros quadrados com toda a gente no chão. Com toda a gente no chão. Lá no chão, tipo 15 pessoas. Nós tivemos concertos pequenos. Temos de dizer às pessoas que isto é um sítio. Isto é um sítio web pequeno. Está visto. Mas nós tínhamos concertos em que tínhamos menos pessoas do que tínhamos nos ensaios. Yeah. Era muita gente nos ensaios. Então tivemos um concerto. E toda a gente achava essa piada. Tipo, nós não sabíamos. Yeah. Tipo, olhas para trás e yeah. Ok. Aquilo estava mesmo grau. Yeah. Como é que era? Tipo, no primeiro ensaio. Como é que o Varela vinha ouvir-nos, mesmo? Yeah. E achava piada. Yeah. E o Manuel, quando foi ver-nos pela primeira vez. E nós, tipo, como até eu. Tanã! Eles vão. 1, 2, 3. Não faz-se a ser. 1, 2, 3. Eu lembro-me que no primeiro ensaio eu fui para casa a chorar, dizendo eu não quero. Mas nós chorávamos, eu lembro. Porque era inverno e era triste. Eu lembro tipo, sair baixo à noite. Eu lembro quando começámos a tocar andar de carro, porque eu não conseguia tocar aquele baixo, eu chorei tanto nesse ensaio. Choraram todas? Nem todas. Não, era intercalado. Uma vez chorava uma. A Mestre é muito calma nisso. É, ela fica só no cantinho. Só até ao cara, a gente já ficou nervosa no ensaio. Não consigo! E depois isso não acontece. Não acontece. Não acontece. Agora é do momento sou eu. Nós ficas só ali tipo, já canto. Eu já entro. Nós vamos trabalhar vai, numa música e a voz está a ser um bocadinho complicada de fazer. Então a Jana. Pronto, lá vai entrar um dia. Yeah, um dia deste eu canto. Até podemos ser instrumental. Sim. E a Jana também está a pensar agora em começar a tocar guitarra. Tá. Agora vou ficar oficial. Mais o quê? Costura e. Não, mas costura tem que aprender. Mas. Vai para design e moda. Aquele teatro rinoceronte. Pode-se meter em cima. E o que é que vocês ouviam na altura? Na altura? Na altura e agora? Eu acho que isso é um. Na altura que há um ano. Certo? Acho que é tudo bem diferente. Um iPod há mais de 2 anos. Eu estou sendo. Os fecheiros não são encontrados. Mas é que é isso, eu ouço as mesmas bandas de um ano mesmo. Oh, mas um ano também. Aí um ano. É que eternidade, né? Mas é só essas, tipo 4 ou 5 bandas e só essas. E quais é que são? É mais difícil. Tu também fez um chila, Bia? Então uma fase muito agressiva de Led Zeppelin. Mas agora já não ouço tanto. Mas agora ouço muito Metrona. Mas Ferdinand. Ok. E vai a Condio. E vai a Condio, é muito giro. Ok. Ok. E tu, eu estava a tirar o teu iPod de carregar e estava o And Then Nothing Turned Itself Inside Out, e ela tem, era o disco que estava lá quando eu tirei de carregar e aquilo ligou e aparecia o disco. Eu meto lá muita coisa que eu nunca ouvi. Então nunca ouvi isso. Nunca ouvi isso. Diz lá uma outra vez. É um disco de Yola Tengo chamado And Then Nothing Turned Itself Inside Out. É um que com uma capa azul. É um que eu comprei e nunca ouvi. Eu tenho isso. Estranho, nunca ouvi. Eu conheci uma música deles. Desculpa. Okay. Yeah, eu tenho lá muita coisa que nunca ouvi. E eu não ouço muito iPod, está sempre sem bateria. Sempre está a me ok. Por acaso eu vou achar? Conhece aquela banda? Conhece? Só me achou que conheço muito. Mas, é essa mas sempre, eu acho que tipo, temos andado a ouvir. Tipo, Sopa pessoal. Da Pedra. O que era os falantes? Sim, claro, não tocavam este fim de semana no Marco yeah, Fest. Tipo 20 euros nós pensávamos ir. O cara também vai ali, claro. Mas é a única coisa que eu tenho ouvido. É assim, ultimamente não tenho ouvido assim tanta coisa, quase nada. Mas o que era hoje foi a bons sons. Não, o António, o Tomás, que é um outro amigo nosso. Yeah. E ele disse que a Sopa da Pedra era bem fixe, e eu fui verificar. E sou pausa porque também só sei uma música, mas é mentira. Eu sei que eu já aguentava com ela. Mas é tipo, diz. Não, agora lembro que também é uma cena que. Mas isso, acho que sou mais a remakes, Mamma Mia, as músicas de Mamma Mia, sabe? Vamos falar da nossa experiência de pessoas. Mamma Mia, Crazy Love. Nós... Mas a versão, as versões do musical? Do Mamma Mia. Do sim. Musical do filme? Sim. Sim. É. Nem sequer do musical do filme mesmo. Sim, é do filme, exatamente. Tem de ser com a voz da Meryl Streep. Ok. Senão, mas é. Senão, não dá. Não, não, mas é muito bom. Mas água normal, não. É pá, só no 5 stars, isso era um assim. Água normal é basicamente igual, só que. Só que não tem a Meryl Streep. Exato. Mas já não vão ver, mamãe minha. Em Bruxelas. Eu tenho uma CD, acho que vou ouvir. Até há 5 dias. Estás a preparar-se. Ok. Yeah. Não, é que é um nível de. É tão intenso que, tipo, sempre que vamos de viagem para algum lado, ela trouxe CD de Mamma Mia e nós somos sujeitados a ouvir Mamma Mia. Não, mas é fixe. Não, mas é bom. É bom ambiente de festa. Mas sim. Temos um amigo que é o Gonçalo, ele também curte muito Mamma Mia. Ele curte. Ele curte bué. Ele grama bué. É baril. Eles dançam freneticamente sempre que eu... Já em cima das mesas. Já temos quase coreografia feita. É o Dancing Queen. Vocês são bué naturais, tu e o Gonçalo. Eu acho que tem de entrar, tipo... Não! Não, eu sei uma química da Samara Mia que é incontornável. Sim. Mas não chegaste a responder à pergunta. Eu disse Sopa da Pedra. Só. Só. É só que eu ouço. Mas só uma música. Tive. Acho que não sei, boa gente, tive certeza. Tive uma fase bem intensa da Arctic Rock. Sim, todos nós temos. Todo mundo é uma experiência partilhada do mundo. Eu não tive. Ah, depois ouviam. Olha, tu eu gostava dessa boa. Eu gostava boa do mas. Isso é verdade. Não, mas é boa gira. Houve pai um mês na vida de toda a gente que só ouvia. Um mês? Toda a gente do mundo. Toda a gente do mundo. 3 anos. Ok, a vida foi 3 anos. Uau, foi tipo 2, 3. Eu lembro uma vez que estava para começar a ouvir Arctic Monkeys e a Max seja tipo uma lista tipo das músicas que eu devia ouvir. Por ordem. E foi em quem? Quando se conheceram? Não foi na 10ª. Está bem. Eu já não ouvi assim tanto, mas sabia como recomendar. Exato. Só que essa lista estava no Face, numa coisa do LSD. Portanto, como tu apagaste, já nunca tenho acesso. Eu já te mostro. Já estamos a repetir. Tem mais? Não, música. Mas eu acho que nós acabamos por ouvir tipo, o pessoal de cá. Tipo, vamos ver os concertos dele. Tipo, sabe, pega, severo, sambado. Cá por ser um bocado por aí. O resto não é esse tanto, mas eu ouço boa pena. Yeah, boa pena. E estamos bem ansiosas pelo meu bolo. Boas meninas! Eu trabalho bem no meu bolo! Na praia grande, numa. Como é que se diz? No quê? Estão lá fora, estão. Retiro? No retiro. No retiro, para gravar. Vocês têm aula só para o Luís para o retiro. E eu aí. Não, mas os primeiros. Não é tipo passear com velhinhos? Sim! O Gonçalo diz que é que eu 2 quilos no fim de semana, quando eu disse. Só que era um bocadinho. E tu, Joana? Eu não sei, eu ando numa fase muito Kanye West. Muito. Isto Kanye West. Não significa mais falar dos Kardashians. Já vamos, sim. Eu e a Joana estamos muito agradados. Sim. Foi muito bom. É mesmo viciante, é tipo guilty pleasure. É muito bom. Mas será, a Maria Inês disse-me cá um jogo. Sim. Ah, dois jogos. Nunca joguei. Não, nunca joguei. É o The Kim e o The Kendall and Kylie. E depois elas são todas completamente diferentes. São cinco. Mas são personalidades completamente diferentes. E elas sim. Em cada uma. Porque depois há tipo. Há a Kim e tipo. O rabo grande? O rabo grande e tal. Que é verdadeiro. Ninguém acredita. Não, não, não. Ela agora ficou feia. Não é. Ela quer dizer, é verdadeiro. Mas ela tira a gordura partes do corpo, ou seja, não é silicone, mas ela tirou gordura de outras partes do corpo dela para pôr no rabo. Se ela pôr magra no resto, depois tipo, põe no rabo. Disseram. Foi? Mas o Queiroz também é adora as Kardashians, tipo, o Tomás, não é o António, não sei do António. É, pois é, acho que foi ele que disse. Pois é, o Tomás é agora crazy. Há pouco tempo o Kanye West estava a decorrer a Fashion Week em Nova York. E ele também agora também é tipo... Mas é que foi em Nova York. Sim. E então ele apresentou a nova coleção que ele tem com a Adidas. E acho que aquilo estava tão mal, estava bué calor. Ele meteu tipo modelos tipo, dentro do desfile. Eles estavam com tanto calor, tiveram que sentar e beber água. E algumas não conseguiam andar com os olhos altos. Yeah. Oh, wow. Acho que foi muito mal. Ok. E pronto. Depois, para além de toda a diversidade das Kardashians, também temos o lado dos Jenner. Eu vou falar do Bruce Jenner. Passou para o Caitlyn Jenner. Passou para o outro lado. E é para mostrar que realmente não há preconceitos. Claro. Naquela família. Não há preconceitos. Acima de tudo. E depois temos o irmão gordo. O irmão gordo. Sim, eu acho que só vi Kardashians em tua casa. Querida. Também acho que só vi vocês. O irmão gordo. Ah, não sabes quem é? Ah. Não, mas... Ai, caramba. Mas porquê? Qual é o problema? Não, é que elas são todas bué famosas. E depois ele está tipo, sempre que aparece no programa é... Ele está outra vez com depressões e não conseguimos tirá-lo do quarto. Da mesma mãe, mas o pai é o Bruce Jenner. Agora é Caitlyn Jenner. É Caitlyn Jenner. Exatamente. E o Robert vai ter um filho com a ex-namorada. Ah, isso é meu filho! Não, não, espera, espera, espera. A Kylie tem um filho. Espera, espera, a Kylie. Mas eu estou de acordo. Sabes quem é que é isso? A Kylie, que é a mais nova, que é tipo da nossa idade, agora namora com o rapper. E o rapper, que é quem? Que é o Tiger. Não, Tiger. O Tiger. E o Tiger. É. E o Tiger tem um filho com essa gaja. Já, já, sei quem é o Tiger. E pronto, e depois, e agora, o irmão gordo, que é o Rob, vai ter um filho com a ex-namorada do Tiger, que é a namorada da Kylie. Ah, uau, uau, que incrível. É um enredo. Muito bom. Fantástica. Mas viu o videoclip. E a Northwest? Também aparece, não sei. Aparece mais os filhos da Courtney. Ok. Porque é... Eu não sei quem é que elas são, mas só sei aqui. Eu sei. Não, mas a North não aparece muito. E o Kanye também não aparece porque acho que ele não quer aparecer. Pode ele levar? Não. Ele aparece às vezes. Mas aparece por não. Aparece bem pouco, mas ele vai aparecer muito mais. Muito mais. E pronto. Vias acompanhar. E é só por isso que gostas do Kanye West? Ah, não, por acaso não. Por acaso não, eu gosto. Ai, também estou aqui com o Rookie. É muito difícil. Já ouviste? Já ouvi Kanye West? Por acaso acho que ouvi muito. Eu tinha a voz idade quando ele apareceu. Exato, claro que ouviste, o Tomás está sempre a meter. Eu sei. Eu ouvia muito na altura. E agora nós? Também, sim. Ele vai ouvir isto, eu sei. Mas que fases do Kanye West? Ah, eu sou tipo toda da recente. Da recente fase. Qual recente? Do Yeezus. O que é que entendes sim, por recente? Sim, não, do Love of Pablo e do álbum Yeezus. É, sim, é esse. É esse. Eu lembro quando o College Dropout saiu. Ah, ok. E aquele gajo que era produtor tornou-se rapper. Que é quem? Kanye West. Ah, era produtor! Era produtor! Eu não sabia! Desculpa! Pronto, eu também não sabia. Ele era um produtor que se fez porque. Boa, sweet. Partia Jay-Z, Scarface, Ali Pali, Alicia Keys, etc. Ok, sweet. Ah. A gente toda. O Ronaldo agora está a começar negócios com... Não, a irmã do Ronaldo está a começar em negócios com o Kim Kardashian. Ah, é? A sério? Ah, é este negócio. A Kátia. A Kátia Aveiro está a começar... É tipo, porque os Kardashians têm uma linha de produtos de beleza, para além da linha de roupa. E então estão a começar tipo, a comercializar os produtos, acho que é para cá. Uau! Ah, oh, sou eu. E tu, Lucia? Eu? Vá, conta. Eu não sei muito sobre Kardashians. Não, do que eu estou estúpida. Ah, não, eu estou falando por cima disso. É mais pelo pessoal de cá que eu ando a ouvir muito. Tipo, gosto muito de Sver, gosto muito de Sambar, gosto muito mais do que. Gosto muito. Mas um bocadinho mais do Ró. Do Ró, adoro o Ró. Eu passei de grupo e para band member. Isso foi. O Ró vai à praia, tens de ter. O Rodrigo vai à praia. Imagina do nada seres dos Arctic Monkeys. Não, mas gosto muito do Ró, gosto muito de. Uma banda que, pronto, acho que só tem um single gravado, são Sun Blossoms, do Spring Toast. Gosto muito deles, os Mighty Sands também. Gosto desse pessoal. Tipo, acabam por ser amigos. Só as pessoas estão aqui, à volta. Sim, se pensam eu aqui, adoro essas pessoas. Ela não sabe muito da cidade. Eu não sabe muito da cidade. Ela só gosta de pessoas de express. Só gosta de express. É como tu é, também passa com a vida. Só que, pronto, é trompete, mas é quase. Gosto mais. Trompete. Sim, não sei, estou a pensar. Porque eu também não vou ouvir. Tu és a pessoa que ouve mais coisas. Estás sempre a ouvir tudo. Estás sempre a ouvir tudo. Mas estás no dia que já, não é? E gostavas com medo de vir aqui porque não via séries, porque acho que eu só pergunto sobre séries. Sim, exatamente. Eu vejo séries. Eu posso falar séries, sim. Estavas com medo? Séries? Yeah, eu ouço os podcasts e é tipo, ele fala de atores e coisas que eu não sei, séries e... Não, vamos falar de séries, por favor. Vamos ter um esquema em comum. Não precisa de esquema em comum, pode falar. Não, vamos escolher o... Chama-se? Vi a primeira temporada. O americano ou o inglês? Americano. O inglês é demasiado inglês. É demasiado britânico. Não, também não leio. É bom. Falem sobre isso. Podem falar mais sobre isso? Então, Shameless. Eu acho que... Personagem favorita. Eu gosto muito do... Daquele... O puto. O Carl. O Carl, ali é. Eu gosto do Lip. Lip. O Lip é a minha crush. Não. Eu não gosto muito da Fiona. Já viste Shameless? Ah, já ouvi os episódios, não é? Não é uma coisa que eu conheço à fundo. Salve, nem o americano, nem o inglês. Mas gosto muito do Leandro, mas assim, acabou. E eu sou daquelas pessoas que gostam muito de ver do Walking Dead. Sim. Sou muito dessas pessoas. A cena da cocaína com o Bolsonaro. Conversas paralelas. Nós estamos a falar de umas coisas e outras, é muito. Então as pessoas podem escolher qual conversa que serve. Fones 360. Qual é que está a ser interessante ou não? Walking Dead, então? Walking Dead. É incrível. Eu não consigo ver. Agora estou a ficar bastante podre. Mas... É tão fixe. Eu gosto muito. E depois imitamos os zombies. Tu imitas os zombies. Eu giro. Com o Luís. Com o Luís, imitam juntos. Não. Não é uma fantasia que conheces. Mas, por exemplo, vocês em Madrid viram American Horror Story? Bom, intensamente. Ah, mas uma temporada inteira, toda a gente. A nossa viagem de finalistas foi em Madrid e nós, tipo, nós saímos. Aquilo foi bem viagem de finalistas louca, tipo, não saímos assim tanto à noite, mas estávamos, tipo, a maior parte do tempo a ver American Horror Story. Então saímos às 6 da tarde para começar o dia em museus ou outras coisas. Foi uma tragédia. Foi uma tragédia. E aproveitava bem uma viagem. Foi também era uma semana em Madrid. É que havia Netflix na casa, nós não estávamos para isso. E por acaso, quando estávamos em Madrid, estavam a gravar uma nova série para Netflix. Acho que é importante. Yeah. Isto é importante. E nós já tínhamos lá Yeah, ainda não apareceu, mas depois convidámos se queríamos aparecer, tipo... Mas era espanhola? Yeah. Não. Era o anúncio do Get Down. Ou seja, havia a série, que era da Get Down, sim, mas havia tipo a promoção espanhola. Ah, ok. E eles... Yeah, e então perguntaram-nos se queríamos aparecer na promoção da série. E depois meteram-nos a mim e a Max uma caravana e uma apelhada de drones a quente e perucas. Eu era tipo preta, mas branca. Eu estava lá. Tipo, what the fuck? Isso é boi errado. Isso é horrível. É boi errado. É que fizeram uma afro e uns óculos enormes. Isso é boi errado. Isso tem um nome, não tem? Hã? Tem um nome? Fazer isso? Se tivesse pintado a cara, teria um nome. Ah, ok. Ok. Como é que se pintado a cara é blackface. Uma prática que se fazia antes e continuava a fazer. Ah, muito sim, foi errado. O papai faz coleção de filmes e tal. O Jazz Singer. Jazz Singer, Al Jolson, foi o primeiro filme de sonoro. E é um não, branco em blackface, sim. E é mesmo com graxa e tal. Sim. Mas pronto, receberam um saquinho da série, não foi? Eu também recebi um. O que é que tinha o saquinho do Get Down? Dizem só Get Down. Não, só quer dizer Get Down. Sem nada. Com o autoclante do Get Down. Ah, recebemos o autoclante, é verdade. Experiência. E fama. Não, a cena é que nós procurámos pela net inteira, tipo. Sim. Get Down, promo. Nunca nos encontrámos. Yeah, nunca nos encontrámos. Mas pronto, foi o que fiz ir. Deve haver uma conta de Netflix, de YouTube chamada Netflix Espanha e se calhar estão lá a promo. Oh. Não? Olha, é o que pensámos nisso. Normalmente as estrelas de Netflix aparecem Netflix US em Canada. Ah, ok. E portanto deve haver o cálculo que haja uma de Espanha, se calhar aí encontra o anúncio. Oh, fiz. Olha, hoje à noite. Pois à noite. Lembrado. E viram a série? Também não. Eu nunca vi no primeiro episódio. Eu não vi. Não viste? Não. Vi com o Manel em Madrid. Vi tipo a primeira cena. Ah, com a Manela em casa, não esqueço. Ah, toma! Mas foi tipo um bocadinho do primeiro tempo. E pronto! Já me tiro, já me tiro. Eu gosto muito da Amy Schumacher. Não, mas isso é loucura! Ela é louca, pela Amy Schumacher. Louca. Referência, ela faz referências da vida com a Amy Schumacher. Ela identifica-se. E uma vez que. Isso é quando o Marshall. E eu tipo. Estou a jantar em Madrid. Yeah, como o Marshall e eu. Yeah, e depois completei a cena, mas a Bia não viu. Percebi. Então fiz com a Bia e ficou tipo, sim, mas com uma cara bem estranha. Mas continuou a comer e eu. Então Bia, não queres continuar a falar sobre isto? Então, mas a Bia, depois temos essa fase de fingir que sabemos alguma coisa e depois... Isso acontece bem a falar tipo, com pessoas tipo, que eu não estou muito habituada, tipo, pessoas que estão a falar com você. Tipo, os seus amigos do outro dia, foram criar a fotografia. Tipo tu porquê? Não, mas é tipo, por exemplo, pá, acabas de conhecer uma pessoa assim e eles estão, ah, onde é que tu moras? Sim. Que é o que eu estou a fazer? Não. Tu não estamos a perceber tudo até agora. Vai chegar à altura em que, o que é que... E era tipo, o que é que eu ouvi? Tipo, ia lá tenho o que aconteceu agora mesmo. Yeah. Mas tu assumiste que não tinhas ouvido. Acho que sim. Foi na boa. E tu, Lucia, só conheces duas séries na vida? Não, estão em hoje na Netflix, por acaso. E eu não sei espanhóis, pronto. Eu sou especializada nesse. Tu vês Game of Thrones também? Ah, Game of Thrones. Yeah, yeah. E vejo as exóticas. Já tinha dito Game of Thrones, a seguir a minha falta. Walking Dead, desculpa. Disse. Ok, yeah. Eu já vi a primeira temporada em que a gaja, tipo... Eu pensava que era grande cena, mas uma vez disseste. Eu vou-te dar a grande spoiler. A gaja entra no fogo e depois, como ela é dos dragões, não morre nem sequer, mas só de deixar que ela tinha morrido. Mas é que na altura, aquilo estava... Sabes, eu li primeiro. Oh, é mesmo que era isso? É do último livro. Leste o primeiro livro? Li, mas eu depois sujei com aguarelas e o meu irmão não me emprestou o resto. O meu irmão gêmeo, Álvaro, claro, eu gosto muito. Olá, Álvaro. Mas... Ele não vai ouvir isto. E então, portanto, nunca acabaste de ler? Nem viste a série? Não. Lá está. Okay. Ias falar. Não, o Álvaro tem uma banda com o Tomás Queiroz, que são os Álvaro de Queiroz, que estão para terem sinais em breve. Estão para terem sinais em breve. Mas vão ser a nova banda sensação, sem dúvida. Eu vou até lá nos concertos. Bem, não. Mas acabaste por não dizer as duas que as séries que viste. Eu gostei muito de ver Freaks and Geeks. Sim. Gostava de rever. Que é isso, sim. É só a melhor série de sempre. É aquela série tipo que aparece no Marshall. realmente é verdade. Agora já sei qual é. E vi agora a primeira temporada de Stranger Things e gostei muito. Não estava à espera. E gostei muito. E é a única até agora? Sim, é a única. Estou ansiosa. Estou completo. Tu só gostas de séries com uma temporada, Freaks and Geeks também tem só 18 episódios e acabou. Ah, sim, mas eu gostava de mais de Freaks and Geeks. Nunca vai haver. Viste mais, viste Breaking Bad. Vi Breaking Bad até à quarta. Exististe? Sim, tipo, é que me falo, já sabemos que está lá. Não sabemos nada. Ai. O gajo! Há quantos anos, baby? Há quantos anos? Mas é que eu já vi a primeira temporada inteira e estamos a meio da segunda. Ok. Desculpe, mas acho que era. Eu falo sempre isso. Mas pronto, ela é também spoiler. Eu estava com cancro terminal, não é? Não é como se fosse tipo. Mas, oh. Está bem. Desculpa. Não, não, não vou, vamos só continuar. Estás a ficar triste pela possibilidade da morte do Walter White? Não, quer dizer, sim, não sei. É mais por já saber e assim já não tem tanta piada. Ai. Ver? Tipo, já sei o que é que tem. Mas tu vês uma série porque... Imagina que no início... Eu não estou a confirmar se isto é verdade, se não é. Imagina que no início da série ele estava morto. E o resto da série era o flashback para como é que ele chegou até à morte. Qual é o problema de saberes como é que uma coisa acaba? O que interessa é a viagem. O problema é que a série não está tentando esconder isso. Pronto. Ou seja, sempre podia, tipo, pelo caminho. Não é pelo factor. Não, mas realmente isso é um bom ponto. É para a saber. Não, mas se uma série, a única coisa que tem é o fim, se ele vai morrer ou se não vai morrer. Não, Lego é fixe. Então, mas uma série que me marcou muito. Mas eu era muito nova, não sei se vocês se lembram, devia ter tido por 7, 8 anos. Lembra-te de você? Não, acho que nunca vi isso. Ai! Se tu ouviste, eu posso dizer porquê, porque... Sei lá, tinha o quê? 6 anos quando aquilo começou? Yeah. A minha mãe não deixava ver, tipo, era só por isso e nunca vi, tipo, random. Mas lembra-se aquele do gajo, que era o avatar da Linda Duane? Os desenhos animados do Nickelodeon. Eu não tinha Nickelodeon. Que era sobre um gajo que tinha poderes de vir as terras e a Nação do Fogo, que eram os maus. Tipo, isso marcou-me bué. Tipo, acho que voltava a ver. A Nação dos Maus. Mas nem sequer só os irmãos. Avatar e a Linda Duane. Exatamente, era o Avatar. Sim. Que era o Avatar não filme, mas a série eu gostei muito disso. Ah, e depois fizeram o filme, fizeram um filme. Mas não vi o filme. Não, não chamou o Lesser Band. Mas eu gostava. Ah, Lesser Band, pois é. Isso era uma coisa que era tipo. E o Doraemon. Porque havia que era o Band. E eles andavam tipo. Ai. Era o Band, não. Isso era uma cena que estava no Panda, que era tipo série, mas infantil para crianças. Que era tipo. Eles iam a florir. Era tipo quase Pokémon, só com cartas. E eles iam tipo, a Florença, tipo, bora lá procurar, depois iam à França, olha a Joana d'Arc e tal. Ah, oh, uau, isso é magnífico. Claro que ele se ia gostar disso. Não, não, não. A única cena que eu vi era sobre o Não, sei lá, eu adorava Beyblade, Yu-Gi-Oh! E essas coisas. Yu-Gi-Oh! Aí tinha grande coleção de Yu-Gi-Oh! É sério? Ya, yeah, mas roubaram no quinto ano. De quê? Roubaram? Foi o Lucas. Lucas, mas ok. Eu sei, mas ele era. Não, realmente. Ele era bué bully. Mas espera, tu sabes quem foi e não lhe foste de volta? Não, ele era mais velho. Eu tinha amigos, eu tinha uma pequenina. Chamavas as teus? Pois, não, realmente fui pago, mas eu chorei. Eu chorei. Mas tinha ganda, tinha mudado baralho da escola. Tinha que ser roubar. Claro, é invejoso. Mas as coisas finais. Não, não sou, mas. Mas é que eu na altura. Ya, não sei. Pronto, chega. Não, vocês já mencionaram tipo duas vezes chorar? Tipo todas, pelo menos. Ela nunca chora, ela nunca chora. Nunca choras na vida? Ai! Na vida não, não. Não, nem na vida ela chora. Por acaso, acho que claramente chorar. Ainda bem. Que a menina falou. Não é verdade. Eu estava só a brincar, não precisas responder. Não, é só mais tipo, ok, a única vez que eu vejo a Max, tipo assim, mesmo aflita, é no final dos testes, tipo... Ai, que horror, que imagem! Pai, eu sabia aquilo! Elas eram todas da mesma turma. Yeah. Sim. Yeah. Acho que já ficou estabelecida ao bocado, mais ou menos. Não, foi quando eu... Não, no final dos exames, tipo, ai, eu sabia, que burra, não, no dia do primeiro ensaio de meninas estavas bué triste, pelo exame de geometria. Eu acho que tem que ter 15, mas foi. Mas foi na boa, sim, ok. Que é isto? É uma bomba. É uma bomba, mas vamos todos morrer. Alô, alô, de surpresa. Não, mas é um metrónomo, assim, não é? Não, não é. Sei lá, é do Teatro do Bairro. É do Teatro do Bairro. Que é já aqui esta parte. Ah, mas isso é muito estranho. Mas estamos continuando, vamos só esquecer para mais. Vamos todos morrer. Ah, ai, agora está a ver, sim, isto é a ver, sim. Agora está a fazer aquele. Tu fazes a reventar. Olha. Ah, eu acabou, eu acho que ninguém morreu ainda. Porquê está ali um armec? Ah, bom antigo. Bom antigo. Ah, eu vi um. Isto é tipo do ano em que vocês nasceram, todos. E há lá de ser. Ai, foi isto que apareceu quando nós nascemos. Não, não sei se é. Se, não, é tipo isto, já. Eu lembro que depois aparecia em certos filmes, séries e tal. E o Magalhães, pronto. É o Magalhães. Ai, parece que o Magalhães. Não, não, isto é um iMac, tipo, mesmo muito antigo. Ali que vocês mexeram. Outra coisa que eu me lembrei do ano que vocês mexeram quando lá o quarto disseste Girl Power foi Spice Girls. Eu acho que a Spice Girls é de 98. Ah, a sério? Ou não, será 96. Se calhar 96, esquece. Ok, é boa. Está-se mal, não sei o que é isso. 96, 98, alguma coisa. Mas é, Spice Girl, não, não era. Eu ia dizer que era aqui. Estava a confundir com os doces. Oh, e este é? Quais confundem as Spice Girls com os doces? Não sei. E aquela, a SketchUp, acho que era espanhol. A SketchUp, da SketchUp. Era espanhol, não é? Acho que era espanhol. Sabes a letra? Toda a gente acaba por mas assim, é ser em tempos errados. A letra é mas tipo, como não sabiam falar inglês, queriam tipo pronto. Não, aquilo é. Aquilo é uma música que é o Rapper's Delight do Sugar Hill Gang. É sério? Sim. Ok. Aquilo foi tipo. O primeiro single de rap a ser um êxito. Não foi o primeiro single de rap que houve, é uma cena de 1979, que é a cena da hip hop, da habit, do hip hop, do don't stop, não sei o quê. É isso aí introduzido. Para elas não saberem falar, elas a falarem espanhol, a cantarem essa letra. Pois, ok. Ah, só ela tentou cantar isso. Pois é, sim. Eu achava que era só random cantar ser inglês. Okay. The rhythm of the boogie, the beat. The rhythm of the boogie, the beat. Exatamente, sim. Ah, ai, deve ser. I said the hip hop, the hip. Ok, wow. Então o que é que parece fazer? I said the hip hop, the hip. Uau! Isso é bem refrescado. Procurem lá de lá e. Não, garante nós estamos a acreditar na tua. Sim. Sim, sim, é uma fonte segura. Você quase com Royal Trucks a tentar. Você toca a malara. Olha, a vantagem de termos uma espanhola. É que ela traduz, quer seja em Iglesias, quer seja ketchup. É bailando. Traduz tudo. Eu não sabia o que é que queria dizer que é dar. E perguntar o que é que o Henrique Iglesias está a querer dizer com que é dar. Eu não sei se é. Mas que é dar, filha, combinar. Já te expliquei. Já me explicaste. Yeah. Eu disse isso a toda a gente. É combinar, tipo, que é dar com alguém. Eu não sabia, pensava que era tipo alguma coisa sexual. Tipo, que é dar, quero que é dar contigo. Sim, tu dizias com boa certeza. Quer dar é fazer sexo. Eu tinha boa certeza disso. Eu lembro que estávamos a voltar do Montijo com a tua mãe que nos deu lá e estávamos a ouvir o é que a menina não fala. A tua mãe é pedindo para traduzir. Yeah. Exato. Táxi, o que é isso? Queres um táxi? Queres um táxi? Não? Queres é? Queres? Mas tu não sabes nada. Não aprenderam lá em Madrid. Eu não aprendi nada. Por isso, nem inglês consigo falar. Viu Netflix em espanhol? Não. Ok. Ah, o Netflix em espanhol tem as coisas dobradas? Tem tudo dobrado em Espanha. Pois. Tudo. Não, mas no Netflix há de ter a opção normal em inglês. Olha, é capaz. Mas dobrado. Não verificámos isso porque não estávamos interessados. Mas, ainda por cima, são sempre as mesmas pessoas a dobrar. Sim, mas tu tens, na maior parte das televisões, tens aquela sim, coisa opção, original. Sim, claro, mas, sei lá, até no cinema, em Espanha, eu vou irritar. Sim. Eu vou irritar. Uma vez vi um disco de uma diferença na Espanha que era patadas e patadas. Patadas e patadas. Chute e pontapés, não sei o que isso é dizer, patadas e patadas. Mas eu só dizia o nome da banda. A carga é pronta a meter. Ele tinha a surpreendida. Sim, eu espanhei. Mas traduzem tipo na capa? Sim, man, sim. Mas por exemplo, há uma cena que se diz que eu fico, às vezes fico bem irritada, tipo, os Rolling Stones não são as pedras rolantes, isso é gozar, man. Tipo, isso não acontece. Eu achava que era assim. Isso não acontece. Isso tipo, YouTube dizem o Dose, e é verdade, tipo, isso é uma cena. Só que das pedras rolantes, não. Mas o Chance para Pés eu vi lá o óptico. Não era tipo a gozar, covers em espanhol? Não, era pela capa do o álbum, tava lá, tipo, era tipo uma loja de. Só que é capaz. Tipo, eles são capazes de tudo. Eles são capazes de tudo, tipo, não é? Tipo, bomba de gasolina. Não, mas aquelas cenas tipo. Opa, estás aquelas lojas de gasolina? Não, aquelas que bomba de gasolina. Tipo, aqueles jogos de PlayStation 2. Tipo. Aquelas lojinhas, não? Aquelas lojas tipo música, tipo, vende CDs de 5€ e tal. Tu achas que é tudo bem barato, mas no fundo é o preço normal da FNAC. Queria lá comprar t-shirts, Led Zeppelin. Ia lá, fatadas e fatadas. My God, wow. E eu, uma vez eu fui... Ah, e uma vez eu fui... uma vez eu fui ao musical e era o Grease, yeah. Ah, oh, eu também fui ver! Mas em Madrid, e era ah, tipo... Não foi esse. Dime mais, dime mais! Oh. Era tudo espanhol as músicas. Isso é bem. Oh, meu Deus. Realmente. Então, mas isso também acontece cá, se tu vais ver um musical em Portugal. Não. Minha linda senhora, etc. Tem tudo traduzido. Ah, mas por exemplo, a minha, por exemplo, eu não fui ver, era em inglês. Ora. Isso é diferente, era isso inglês. É diferente, é quando vêm tipo as companhias mesmo. Ah, ok. O espetáculo é a mesma coisa, mas há um monte de versões portuguesas de. Desculpa, lá mas em espanhol é mais engraçado. O La Féria faz muito isso. Pois. Com a Marina. É Marina. Você que é das bananas. É a Marina Mata. Sim. Tem todos. Essa gaja não deve ter tempo a respirar, tem tudo que é musical. Ela é fadista também. Ah, não sabia. Ela é muito poderosa. Ela tem discos de fado. Ai, isso eu não sabia. A Manuela Moraguetes também. Não é disco de fado. É, não é de fado. É pop. Mas ela canta, ela canta. É que aquela música foram... Foram caras, foram prodas. É. Mas ela canta bem até. Sim. Estás chupada? Estou. Não é? Está bem. Vou aceitar isto. Vou reconhecer. É verdade, isso é essa letra do Miguel Sérgio Cardoso. E a música. Como é que é? Ele entregou a mão. Ela só intérprete. Sim, sim. Deixa eu lembrar-me de quem é a música. Mas é uma coisa extremamente óbvia. É uma coisa extremamente óbvia. Agora. Que eu estou a esquecer agora. Isto irrita-me. A vocês não fazem impressão nenhuma, mas a mim. Estou irritado comigo próprio por não saber quem é que é a música. Não, descontraí. Impossível para mim descontrair. Sim. Ah, podíamos fazer promo do Geek, vamos dar. Era isso que eu ia perguntar. Ok. Vou antecipar-me. Venham! Venham todos ao Damas. Pessoal, eu estou só dentro. Estou a olhar como se fosse uma câmara. Tipo, ao pessoal que está a vir lá dentro em casa. Dentro do Ramo e Flor. Sim, o festival. Organizado pelo Rodrigo e pela Daniela da ZDB. Sim. Vamos tocar no Damas, dia 14, quarta, com os Younger Lovers. Que vem. E vai passar também um filme. Vou passar um filme que é o Lost Girls, que é um documentário da estreia nacional. Ah! Uau! E vai ser de entrada livre e vai ser muito. Ainda bem que sabes que vai ser. Eu vi o cartaz só. Sabes mais do que elas. Yeah. Nós nos dedicamos muito. Ela é mais dedicada. E foram ouvir a banda, pelo menos? Claro. Sim. Eu gostei daquele vídeo do Sweat. Uma vez contigo, sim. Eles são bem fixos. Mas normalmente é sempre o Cid nos ouvir destas coisas, sempre. Ela diz, esta é a banda, oi, são cá aqui o vídeo. É a nossa pequena RP. Ela é pequena, ela é uma grande RP, ela faz tudo. Ela é tipo, temos alguma coisa para fazer. Ninas, eu não sei o que é amanhã às 5, todas lá. Pronto. Não, é que já não resultava. É só isso. Amanhã, seguir ao ensaio, entrevista. Exatamente. Ok. Vamos seguir. Pronto. Não é muito complicado, é mandar uma mensagem. Não, mas tu tens de mandar. Mas nenhuma delas manda a mensagem. Nenhuma delas sabe essa informação. Portanto. Pois ela está na vanguarda das informações. Gosto, podemos ficar por aqui. Obrigado. Ah, eu acho que ok. Eu acho que começa. Beijinho! Beijinho!